Desce o molho, jogue dentro da panela. Pegue o hambúrguer, a salsicha, a linguiça, a sobremesa, a batatinha e bote dentro da cestinha. Um piquenique nós vamos fazer. Arrume a toalha que nós vamos comer. Eu tô com fome e a barriga tá roncando. Vamos comer logo, chega de ficar falando. Fui pegar o pão, mas o pão saiu andando. E a linguiça pela grama foi rolando. Fui tomar o suco, mas o suco me mordeu. Fiquei com a boca inchada, o que será que aconteceu? Formiga aqui, formiga lá. Piquenique com formiga, eu não quero nem pensar. Formiga aqui, formiga lá. Come tudo e morde a perna. Do patati no patatá. Formiga aqui, formiga lá. Piquenique com formiga, eu não quero nem pensar. Formiga aqui, formiga lá. Come tudo e morde a perna. Do patati no patatá. Prepare o pão, a mortadela. Não esqueça o molho, jogue dentro da panela. Pegue o hambúrguer, a salsicha, a linguiça, a sobremesa, a batatinha e bote dentro da cestinha. Um piquenique nós vamos fazer. Arrume